Aos domingos, pelas 12 horas, a Rádio Antenova apresenta Conversas Aleatórias, um espaço onde se debatem temas, onde se apresentam e sinalizam situações do panorama atual. Conversas Aleatórias, um espaço para pensar e refletir, aos domingos, entre as 12 e as 12h30, com a apresentação de Carlos Bonaparte, Nuno Miguel e Joaquim Pereira. Só aqui, na sua Antenova. Flutuar, o momento em que a mente alcança a sua gravidade zero, a altura em que o som dos mais belos instrumentos musicais cria melodias dentro de nós. No mesmo instante em que a Antena Web lhe traz Flutuar, um espaço radiofónico dedicado à flauta e todas as suas variantes. Flutuar, aos sábados, das 9 às 9h30 da noite, na Antena Web. Brasil, com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos tratar de motivação. Mais que isso, de gente que consegue motivar os outros, que consegue fazer a diferença. Tem gente que acha que isso é difícil, mas muitas vezes basta uma palavrinha, um gesto, um exemplo de atitude para abrir diante do outro um universo de escolhas. Vamos nessa linha hoje, começando com uma frase do grande palestrante norte-americano Zig Ziglar. Motivação é como banho, não dura. Por isso tem que tomar todo dia. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Este programa chega até você com o apoio de quem sabe realmente motivar as pessoas que escolheram a arte como meio de expressão. E também aquelas que alimentam seus espíritos com a arte. É o Itaú Cultural. Acesse www.itaucultural.org.br para ver a infinidade de projetos que estão à sua disposição. É, e de graça. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas da semana vai para o Felipe Luca, que mandou um grande e-mail e inspirou este programa. Mas antes, deixe-me fazer aqui um comentário. Olha, algumas pessoas escrevem falando sobre a leitura de e-mails. Um deles, inclusive, reclamou que o programa fica curto porque eu teimo em contar a história da pessoa que ganhou o livro. Olha só, aqui no Café Brasil não tem leitura de e-mail. A situação é exatamente oposta. Eu não conto a história de quem ganhou o livro. Eu dou o livro para quem mandou uma história legal. E como no caso de hoje, o e-mail que o ouvinte mandou já é parte integrante do conteúdo do programa. Por isso recebe tanta atenção, sacou? Então vamos lá. É longo, mas tem uma lição deliciosa. Aliás, ô Lala, esse aqui merece uma trilha sonora especial. Caro Luciano, boa noite. Sou mais um de seus ouvintes do podcast Café Brasil, curtidores no Facebook, seguidores no Twitter e até no Instagram, no Google Mais e recente membro do portal Café Brasil, que por sinal já me surpreendeu positivamente como rede social. Enfim, mais um fã seu do Lala e da Cissa. Convenhamos, Luciano, todos já sabemos bem que o Café Brasil não é para qualquer um. Já passei também pela experiência de recomendar o programa e, ao explicar de que se trata, lidar com o desdém e nítido desinteresse por exercícios intelectuais dos pocotós. Mas, recentemente, Luciano, pude sentir na pele a capacidade que temos de envolver e motivar as pessoas numa situação que chegou a me comover. Parte de meu trabalho é fazer palestras, com novas formas de fazer o mesmo trabalho, a todos os tipos e perfis de pessoas, profissionais da minha empresa em todo o Brasil. Como toda empresa, posteriormente mensuramos o resultado, e esse trabalho reflete-se em expressiva redução de custos. Enfim, Após uma destas palestras de treinamento e sensibilização, aliás, palestrar é uma das minhas paixões, olhando para os números, eu notei um ponto fora da curva. Um jovem rapaz de Presidente Prudente, que tem todo o ânimo do mundo para fazer acontecer. Com pouco tempo de empresa, um cara que provavelmente nem compreende bem o sentido da palavra resignado, que abraçou a causa e acha que pode sim fazer a diferença. E o que mais encontro são pessoas acomodadas e resignadas, que odeiam mudanças e acham que qualquer novidade é mais trabalho para mim fazer. Bem, após conversar com esse rapaz, pelo Facebook e por telefone, pessoalmente ainda não, o Osvaldo, e acompanhar o seu trabalho, eu me senti na obrigação de fazer com que seus chefes e líderes ficassem cientes do profissional que tem. Escrevi um e-mail intitulado "Isso é ser destaque" e enviei para todos eles. Aliás, já reparou como o assunto ou título do e-mail muitas vezes determina se as pessoas o lerão ou não? Um desses líderes, seu diretor, escreveu, na verdade, me elogiando para o meu diretor pela minha atitude motivacional. Sempre bom, obrigado, mas não era bem isso que eu queria. Porém, este também encaminhou o e-mail para instâncias superiores e um figurão da empresa, responsável por uma quantidade significativa de pessoas espalhadas pelo país todo, respondeu elogiando uma dessas, o Osvaldo, de Presidente Prudente. Luciano, pode parecer pouca coisa responder e encaminhar e-mails, mas você já foi executivo e sabe do que eu estou falando. Me surpreendi positivamente e o gerente do rapaz mais ainda. Veja só nas palavras do próprio Osvaldo. O e-mail, ao ser recebido através do meu gerente, me foi dado em papel, levado até a área comum com toda a equipe e lido em alta voz. Um troféu, de papel, porém com valor de ouro. Obrigado pela força positiva, Felipe. Tudo isso pode parecer besteira, mas é disso tudo que o nosso dia se faz, né? O Osvaldo ainda nem ganhou nenhum dos agrados típicos de tantas empresas, como viagens, iPhones, iPads, etc. Mas me contou que já está cotado como o próximo a ser promovido. Tenho certeza que terá uma brilhante carreira, mas o que quero dizer é que sei que mobilizei algumas pessoas e toquei de maneira especial uma delas, simplesmente reconhecendo-o pelo empenho e desempenho excepcionais e fazendo com que fosse reconhecido por quem importa para a carreira dele hoje. Mas não foi só o Osvaldo que ganhou algo. Eu também ganhei o dia sabendo que fiz a diferença para alguém. E fazer a diferença para alguém, reconhecer, influenciar, motivar e tocar as pessoas é uma experiência, eu descobri, incomparável e viciante. Você sabe muito bem do que eu estou falando, Luciano. Eu acredito que, como eu, seja também tocado ao receber os e-mails de seus ouvintes dizendo que você fez a diferença para a vida deles, que os ajudou a sair da inércia e os despertou. Me senti um Luciano Pires, mas tenho que dizer que meu diretor também me ensinou isso e coleciona esse tipo de depoimentos assim como você. Agora, toda noite, além de me perguntar se o meu dia foi útil, como você me ensinou, me pergunto também se fiz a diferença para alguém. Luciano, se me permite, e você aí, ouvinte, fez a diferença para alguém hoje? E para terminar, uma frase do Osvaldo, de Presidente Prudente. Tudo isso pode parecer besteira, mas é disso tudo que o nosso dia se faz, né? Forte abraço, Felipe Luca. Muito bom, Felipe. Você realmente inspirou um programa e ganhou um livro. Quem sabe você que me ouve aí se motiva, não é? Ah, e ao fundo tivemos a introdução de Necessidades Básicas, com a banda carioca El Efecto, que voltará ao Café Brasil bem em breve. E vamos entrando no terceiro mês da promoção na Cata, a marca dos componentes de suspensão, direção e freios para o seu carro. Se você acessar a página da Nakata no Facebook e clicar no post da promoção, vai concorrer a vários prêmios e em especial a um iPad. Acesse facebook.com/componentesnakata. Nakata sempre com K e cruze os dedos. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Levava uma vida sossegada. gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Muito bem, lendo a carta do Felipe, eu me lembrei de várias oportunidades que tive de ver em meio à manada uma pessoa que sobressaía das demais. Alguém que parecia enxergar mais longe e mais alto. E que a manada sempre tratava como uma ovelha negra. O que sobressaía apanhava sempre. E isso sempre me fascinou. O que fazia aquela pessoa ser diferente das demais? E por que os médios não gostavam dela? Logo reparei que não era a inteligência, nem o diploma. Era uma atitude diferente. Coisa de ovelha negra. Uma tal motivação. Motivar as pessoas é uma arte, já que lida com algo imponderável. Entendo a motivação como algo que vem de dentro da pessoa, que não é possível de ser acionado por um terceiro. Vai se motivar quem estiver disposto a se motivar. O que um terceiro pode fazer é inspirar a outra pessoa. Mas o que ela fará com essa inspiração é outra história. Foi quando meu pai me disse, filha, você é ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir. E sumir. Baby, baby, não adianta chamar quando alguém está perdido. Aí ao fundo você ouve Ovelha Negra, da Rita Lee, com o Pato Fu, num CD delicioso chamado Música de Brinquedo. Vamos então ao exemplo do Felipe, que se não tomar cuidado será considerado uma ovelha negra, o que hoje em dia eu não sei se é tão ruim. Vou começar retomando um trecho de texto que eu gosto muito e que já usei várias vezes por aqui. Infelizmente, na sociedade na qual vivemos, e especificamente no mundo dos negócios, a confrontação, a crítica e até mesmo o ódio são mais socialmente aceitos que expressões de gentileza ou de apreço. Isso é muito ruim, porque o apreço é uma atividade que cria valor. O apreço energiza as pessoas, e isso faz com que elas excedam seus objetivos e limites percebidos. Sacou? O apreço energiza as pessoas, fazendo com que elas excedam seus objetivos e limites percebidos. Não estamos falando aí de motivação? Você é ovelha negra da família. Vamos lá então. O Oswaldo estava lá no seu canto, desempenhando acima da média, e muitas pessoas percebiam isso. Ou fingiam que não. Até que alguém, além de perceber, chamou a atenção para o fato e pronto. O que o Felipe fez foi expressar o seu apreço por alguém que tinha uma atitude diferenciada, positiva, propositiva, de fazer acontecer. Algo que muitos provavelmente veem, mas que poucos registram ou celebram. E ao dedicar um pouco de energia para celebrar a atitude do Oswaldo, o Felipe deflagrou um processo que chegou até a liderança, até alguém que está à procura desse tipo de exemplo. E deu no que deu. E o singelo e-mail do Felipe e seus desdobramentos deram uma injeção de ânimo no Oswaldo, certamente motivando-o a continuar mais para frente para o alto. E provavelmente serviram de lição para outras pessoas que, na média, nem mesmo conseguiam enxergar que o Oswaldo era diferenciado. Pois é, agora todo mundo enxerga. Café Brasil! Você ouve agora Moacir Santos com Agora Eu Sei. Moacir Santos, que pouca gente conhece, foi um fantástico compositor e multi-instrumentista brasileiro que... Bom, eu vou encurtar a história, tá? Ele foi professor de Baden Powell e Wilson das Neves. O quê? Também não conhece? Xiii! Tá na hora de você dar uma olhada na Cafepédia, www.podcastcafebrasil.com.br. Em minhas palestras, costumo utilizar a fórmula da motivação, que é mais ou menos assim. Mudança é igual à crise menos a dor da nova solução. Quando a crise é maior que a dor da nova solução, a pessoa sente-se motivada a tomar alguma providência. Eu explico. Tenho que me motivar para emagrecer. Estar gordo é a crise. A solução é fazer regime, exercícios físicos, deixar de tomar chope. Por enquanto, a dor da solução é maior que a crise de estar gordo. Por isso eu continuo gordo. A qualquer momento, meu médico vai dizer que eu vou morrer. E aí a dor da solução ficará menor que a crise e eu vou dar um jeito. Sacou? As pessoas não mudam quando veem as coisas. Só mudam quando sentem o calor. O calor é um grande fator de motivação. Quem estuda a motivação sabe que existem fatores intrínsecos e extrínsecos que impactam na motivação das pessoas. Os fatores extrínsecos são aqueles que ajudam os indivíduos a satisfazer suas necessidades primárias de forma indireta. O salário e os prêmios em dinheiro são os mais importantes. É através deles que a pessoa conseguirá satisfazer seus desejos. As ameaças do chefe, o medo de perder o emprego, também são fatores extrínsecos. São o calor. Já os fatores intrínsecos são aqueles que satisfazem de forma direta as necessidades primárias. Nem todas as pessoas são sensíveis a esse tipo de motivação, no entanto. Mas há os que valorizam esses fatores ainda mais que os extrínsecos. Gente que se sente motivada por desafios, que define seus próprios objetivos, que se sente realizada quando completa bem uma tarefa. Essa gente dá mais valor ao desafio que ao salário. É a arte de combinar os fatores intrínsecos com os extrínsecos que define quem é o líder verdadeiramente motivador. Esse é o grupo carioca Super Cordas, com Sobre o Calor. O Super Cordas faz um som instigante, uma mistura de sons rurais com Pink Floyd, canela, banana e abacaxi. Os caras são ótimos e vão aparecer mais por aqui. Muito bem, agora vamos espiar as pessoas que estão à volta do Osvaldo. Tem os que ficaram sinceramente satisfeitos com o reconhecimento e também se sentiram motivados ao saber que alguém lá em cima presta atenção em mim. Esses vão aproveitar o exemplo para motivar-se e para mudar, crescer e aprender. Essa é a turminha que interessa, que precisa ser nutrida e celebrada. Um fio de sol, cigarros como estrelas. Nadando o corpo, afasta o cobertor. Num hélio torpor, se sente mais a vida. Espíritos flutuam no vapor. E tem também os que devem estar se mordendo de inveja e pensando... Mas o que esse Osvaldo tem de tão especial, hein? Deve ser um puxa-saco. Preste atenção nessas pessoas. Algumas estão apenas mal influenciadas pela companhia de maus influenciadores. E ainda podem ser salvas. Já os maus influenciadores precisam de uma atenção especial. Chame-os para conversar e tente descobrir a razão dessa atitude destrutiva. Se você perceber que não aprenderão nada... que permanecerão medíocres e vão se motivar para torcer para que o Oswaldo quebre a cara, saiba que esses são os urubus que têm que ser demitidos, antes que contaminem quem está a fim de crescer. E por fim, tem também os pocotós, que não vão entender nada. Esses precisam ser ajudados, precisam de uma liderança que didaticamente mostre e explique o que aconteceu, dizendo claramente as razões do Oswaldo ter sido elogiado. Se entenderem, poderão se motivar, se salvar. Se não entenderem, bota na rua também. E vamos à promoção da Pellegrino, hein? A Pellegrino é uma das maiores distribuidoras de componentes automotivos do Brasil e está oferecendo a quem visitar a sua página no Facebook e participar da promoção a chance de ganhar um iPad, um GPS e três MP3 automotivos. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora, Pellegrino sempre com dois L's. Clique no post da promoção e boa sorte. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Uma música da comadre, uma música que eu gosto muito, há muito tempo que eu queria cantar, agora como o show é com ela, tornou-se indispensável. Silêncio, que é bem suave para vocês cantarem comigo. E aí, gostou do programa, hein? Sacou como é esse lance da motivação? Entendeu o seu papel, seja qual for a sua posição dentro da empresa, em casa, no clube, na igreja, no templo, hein? Quando perceber que alguém fez algo positivo, demonstre o seu apreço. Conte para todo mundo e você começará a transformar o mundo ao seu redor. Levava uma vida sossegada. Gostava de som. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse: filho, sim, ao som de Ovelha Negra com Gilberto Gil e Rita Lee, que este Café Brasil, o seu Café Brasil, vai saindo de fininho. Com o competente, Lala Moreira na técnica, a performer Cissa Camargo na produção e eu, o tocador de tuba, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Felipe Luca, o Pato Fu, El Efecto, Moacir Santos, Super Cordas, Rita Lee e o sócio do Café Brasil, Gilberto Gil. Gostava de sombra e água fresca. E um recado, eu tomei a decisão de comprar uma briga que vai custar caro. Baixei o preço dos meus e-books e coloquei a venda no portal Café Brasil sem nenhum intermediário. Quer saber, hein? O que me importa é quem me lê, é quem está em busca de ideias, de conhecimento, de inspiração, de provocação. É para esses que eu devo satisfação. Os outros gostam menos de livros do que de dinheiro. portalcafebrasil.com.br. Este programa chega até você com o apoio de uma turma que sabe muito bem como mostrar para o mundo gente competente que faz o trabalho bem feito. O Auditório Ibirapuera. www.auditorioibirapuera.com.br. Acesse o site, veja a programação, escolha um evento e vá lá ver como é bom. E depois, conte para todo mundo. Para terminar, vamos com uma frase do Marquês de Maricá, que é de se pensar. Prezamos e avaliamos a vida muito mais no seu extremo que no seu começo. Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil.